o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Professor, muito boa noite. Aqui fala o repórter em serviço com as últimas notícias da UPI desta emissora. Prepare seu coração para o que eu vou te contar. Enquanto os segundos se vão, vão. O tempo vai passar pra você como passou pra mim e pra outros. Então não se iluda por estar no topo. Não prego a desunião, nem porra nenhuma. Minhas contas eu pago e cada um paga a sua. Se cada um faz a sua, a palavra de ordem é progresso. O resto, meu parceiro, é resto. Meu rap é um sono incômodo que tira o sono. Um patrono na terra onde o sol não brilha pra todos. Um patrimônio pelo qual lutamos, batemos, apanhamos. Um sonho que muitos morreram sim acreditando. Deixava sem treva buscar refúgio na Eva. Tá dura a vida, é favela, fi. Cê mostra que já era, viu? Ah, deve ser por isso que vejo isso aqui. Mas tá firmão, deixa os menininhos mirilhar. Que nós não somos bravos como antigamente. Mordendo os dentes, arrebentando com as correntes. Hoje tá mamão, vai ter show, nem se espanta. Aí tem coca, tem fanta, cê quer uva ou laranja? Cê escolhe, é flashes, holofotes, perguntas do repórter, compreensão de nobres e snobs. Na rua, policiais dão bom dia de manhã e pede assina aqui porque minha filha é sua fã. Faz rap, tem beat na internet, de graça faz um teste. Esse aqui eu baixei lá sem estresse. Caneta, a bique baratinha, lá se vão linhas e linhas. Lembrar que o rap um dia foi periferia. Já era, tomamos o asfalto, gostosas vão de salto. De preto, às vezes eu e o meu jaco pro alto. Todos mão pra cima, garrafas de tequila. Não vejo mais skate nem mochila. Lembrar, pelos manos fez lutar, identidade a comprovar. Pra um favelado poder caminhar e assim poder sorrir, cantar, dançar. Pra 30 anos depois cês vinham aprontar. Puta, eu tenho que acreditar, porque é muita treta. Meus manos tão no pancadão pelas atrás de uma noite com uma qualquer. Arrasta o grandão, João, é vários de fé. De fé? Até serem tentados. Nós somos o mesmo lado, mas veja, algum discurso está errado. Eu rimo, meu mano, leia um livro. Estude, tenha prestígio, arrume um trampo digno, querido. Cê grita, hoje eu tô patrão, na pista boladão, bancando pó, whisky de montão. Eu quando ouso se pá, a chamo de princesa. Mulheres estão na pista, malandra nem respeita. Se escracha, desce cachorrona, mulher boa aqui, é de quatro na minha cama. Eu sei, cê tem resposta, pior é que elas gostam. Mostre-me sua qualidade, ela vira de costa. Risos, plateia inflamada, cultura enlatada. Câmera de gás pra quê? Se cês tem os porta-mala que mata. Em fila indiana, final de semana, metralha autoestima, um ponto pra insegurança. O irmão tem que portar o kit pra ser notado, e a irmã pra seduzir, balançar o rabo. E o que diria o caro locutor? Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo.